palavra que vem do Senhor. Jeremias, a voz de clamor contra as nações, um aviso a sua Faraó em temor não pode escapar. Preparai o escudo, armados em pé, os valentes se levantam, não há por que temer. Mas os medrosos fogem, se voltam a olhar. O dia do Senhor vem para julgar. Não temas, só cuja voz ecoa como o tabor, ele se ergue e ressoa. Preparai os caminhos, o Senhor vem, e em seu amor nós encontraremos a paz também. Não temas, ó Israel, eu sem